7, cruzado na ilha colar pistão no zero, vento de 040 graus, 02 km. Boa viagem. Cruzado na ilha colar. Colado 44, controle 120 decimal 8. 120 decimal 8, boa noite 7, um bom dia, bom trabalho. Controle Salvador, muito bom dia, gol no 8, no 7, decola da Euleda. Chegou no 8 na 7, contaminada na decolagem. Eu vou para o 360, mantendo o perfil de saída. Para o 360, mantendo a saída, no 8 ou no 7. Suba restrito nível 340, se houver falha de comunicações, será o nível final, 897. Sim, sobe a 340, restrito, gol 937, caso de falha, mantenha 340. Golo 897, chame agora centro Recife, 3325, antena 251, por favor. 3325, antena 251, Golo 897, bom dia. Autorizado, Delta 399, traço para o táxi, com 38 a bordo. Passando aqui, 3:38, ordenado. 399, táxi via base principal, de alfa, até o ponto de espera da 10, ponto de espera, reporta pronto, ajuste 1011. 1011, táxi de alfa, vai reportar a reporta da 399, autorizada a viagem escolar, pistão no zero, vento 040 graus, 2 nós. Escolar, no zero, tá 3, 3, 4 graus. 399, decolada 05, controle 120, decimal 8, com voo. 208, obrigado. Bom dia, tá 3399. Controle Salvador, bom dia, tá 3399. Bom dia, tá 3399, contato radar na decolagem, super nível 360, saída da Euleda Bridge. Léo, sente para o 360 da Euleda Bridge, tá 3399. Controle Salvador, tá 3399, autorizaria voar direto, posição bridge. Não tem ainda o perfil da EL, aguarde uma autorização para bridge. Ok. Então, 3399, chama Recife, em 12, corrigindo, 3325, alterna no 251. 3325, Recife, tá? 3399, obrigado.